tivemos um tema a pedido do João Ramos, que vos digo, é um excelente cozinheiro. E mais não posso dizer, porque ele tem um potencial para cozinhar que ninguém imagina. E sei que há aí muitas conversas paralelas aqui da Lídia e da Ana, mas o João é 5 estrelas. E então vamos continuar a nossa emissão para Santander, Cheinho, um grande amigo que está agora em Espanha e quem me envia um grande abraço, tal como envio para o resto da comunidade, mas este forte, especial, porque emigrar não é fácil. Mas a vida é bela, e mesmo que eu não tenha encontrado o La Vie en Rose de Edith Piaf, tenho aqui um tema que eu tenho quase certeza absoluta que tu dedicarias à tua senhora. E aqui vai, são nada mais, nada menos que as Borbulhas de Amor. Desfrutem e divertam. Um grande abraço, sim. Fica bem, até já. Um coração mutilado de esperança e de razão. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar. Assim acontece, um tema que eu dediquei ao Cheinho que está em Santander e a quem eu retribuo o abraço que ele mandou agora via Facebook. Infelizmente a conta do Skype está bloqueada, mas podem sempre tirar a salinha do chat e conversar com gente maravilhosa que lá para. E eis-nos agora tempo para mostrar outra face do amor, dos namoros, que é... Não desistam nunca, nós estamos aqui para vós. Pedro Brunhosa. Tivemos com um tema de Pedro Brunhosa e Comité Caviar, portanto, Não Desistas de Mim. E queria deixar aqui um enorme abraço, portanto, a Rádio Tal Rubro, as pessoas fervilham de comunicação, de boas energias. Queria deixar aqui um enorme abraço a todos aqueles que aceitaram o meu rep no Facebook e nos cartazes que por aí andam, e que são eles o Helder, o meu vizinho Dinho, a Cristina Alves, o Miguel, o meu grande amigo Horta, o René Pereira, o meu tio Brás de Peniche, bem perto de Nadrup, a Lourinhã, quando o Nuno Constâncio poderão estar a ouvir, como da Madalena, do Sandro e do Bugs, do Luís, que estão em Inglaterra, do Seco, da Dulce Castanheira, do Carlos Gaspar, do Neville do Dubai, da Nicole, que provavelmente já dorme, da Ana Lúcia Ribeiro, da minha cunhada Dina. A todos vós, um enorme abraço e fiquem comigo mais um bocadinho. Temos aqui música que não acaba. E por falar nisso, estamos a 5 minutos da quinta-feira. Como querem celebrar? Logo veremos. Agora, neste momento, queria-vos deixar com uma daquelas canções que é Os Namorados. É uma ruptura, mas algo que nos diz que o amor não é a salvação, mas sim uma doença. Será bom? Será mau? Digam-me os hormônios. Pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar, e agora não vais achar nada bem que eu pague ontem raiva. Se pudesse eu pagar de outra forma, tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar as palavras seu cruel sentido. Sobre a razão estar cega, resta-me apenas tema.